Tantas foram as vezes, passando noites em claro, pensando como bom seria se pudesse te sentir no tato, do corpo a corpo, do lábio a lábio, de pernas, braços, que nos completa, me afeta, me cega, almejo tê-la comigo, presa nesse pouco espaço pra nos tornarmos mais íntimos, perdendo o juízo, perdendo o pudor, perdendo o sentido, perdendo o que for, garimpando o teu corpo, celebro todas as curvas, a cada fibra eu via as vias que a vida leva, eleva sobre as alturas, extinta flora aguça, fera que rosna lambuza, geme pra lua, ela uiva, feito uma loba canina, feito uma onça felina, mistura mística dela, faminta cerca a presa e a bocanha da mesma, não se cansa, me quer, na cama me beija, desde a cabeça aos pés, devora-me em cada manhã. Ela chega, passeia tua boca sobre meu corpo. Ela deseja, ordena que faça tudo de novo. Vermelho, doce, veneno, batom. Lábios carnudos, marrom. Corpo e cabelo dourados dela. Agora degusto cheiro de banho. Recente fogo, calor de paixão. Cheiro de sexo ardente. Seu jogo é sedução, amarga a ilusão. Lençol, marcas o gosto. Frio do final de julho, beirando o mês de agosto. E gasto horas do dia tentando assim te esquecer. Mas tu me vem mais bonita quando desligo a TV. E quando chove então, melancolia me prende. Giro na cama buscando encontrar o lado mais quente. Queria que você coubesse nesse triste verso. Queria que você viesse pro meu universo. Mas como tudo não passou de só um sonho, apenas me recolho ao estado ilusório. No tato, no ato. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô.